Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, são os primeiros sons deste programa dedicado ao psicadelismo, ao rock progressivo, krautrock e muito mais. Tenho comigo a Ana Farinha. Olá, Ana. Olá, Tiago. E começámos... Tiago, sou eu. E começámos o programa precisamente com uma escolha tua, Ana. Começámos com o quê? Na realidade são dois temas que nós juntamos, o primeiro e o sexto tema do álbum homónimo do Moondog, ou Louis Thomas Hardy, no nome verdadeiro de Moondog, que morreu em 1999. O álbum homónimo de 1969, como disse, que faz uma integração interessantíssima de música clássica, de minimalismo e também algumas experimentações rítmicas, muitas vezes com instrumentos criados pelo próprio. O músico ficou cego com 16 anos, mas que não foi impedimento para Moondog fazer uma carreira relativamente longa. E era conhecido como o Viking de Nova York, não, o Viking, The Sixth Avenue. The Sixth Avenue. Porque ele usava aquelas roupas excêntricas e com os cornos mesmo do povo do Viking. E também há um documentário que está em crowdfunding, mas que ainda não saiu, infelizmente. Não saiu. Vamos avançar na Floresta Encantada e agora homenagem a David Axelrod, que nos deixou esta semana, um produtor muito importante, com uma carreira muito longa, desde meados dos anos 60, uma carreira como produtor, arranjista, compositor, de músicos de jazz, de soul, e que também teve uma carreira a solo muito, muito importante, em que cruzava sons avant-garde com as texturas do rock psicadélico e progressivo. Para além da carreira a solo e para além de tudo isto que eu acabei de referir, ele é também um nome importante para o hip-hop, já que ele foi samplado, muitas músicas de David Axelrod foram sampladas por muitos artistas do hip-hop. Vamos até ao primeiro disco de David Axelrod, o álbum Song of Innocence, de 1968, e vamos ouvir a faixa The Mental Traveler, um título que indica logo aqui uma viagem transcendental e talvez influenciada pelo psicadelismo. David Axelrod, na Floresta Encantada, é a nossa homenagem ao compositor que nos deixou esta semana. Thank you. A Floresta Encantada, primeiro com David Axelrod, o compositor que nos deixou esta semana, e estivemos com a faixa The Mental Traveler para o primeiro álbum a solo de David Axelrod, editado em 1968, o registro Song of Innocence. Entretanto, estivemos com uma escolha da Ana Farinha. O que é que rodou agora na Floresta Encantada? Passamos para a Nigéria, com as Lijado Sisters, aquelas que talvez sejam uma resposta, a resposta nigeriana às Pointer Sisters dos Estados Unidos, não sei muito bem, se bem que as gêmeas fazem ali uma integração interessantíssima de afrobeat, pop, disco, aqui em 1979, neste álbum Horizon Unlimited, isso consegue-se sentir, e também jazz, e ouvimos o tema Not Any Longer. Agora, vamos passar para os Electric Prunes. Acabei por trazer os Electric Prunes também aqui numa relação com o David Axelrod, já que o produtor Axelrod foi convidado já muito mais tarde na carreira dos Electric Prunes para compor um disco do grupo, e na verdade o grupo nem sequer teve grande intervenção criativa nesse registro, mas isso ficará para uma outra altura na Floresta Encantada. Os Electric Prunes, banda psicadélica de Los Angeles, agora na Floresta Encantada, com o primeiro disco editado em 1967, homónimo, mas também conhecido como I Had Too Much to Dream Last Night. Vamos ouvir a faixa Train for Tomorrow. São os Electric Prunes, em 1967. The sun keep glowing. Will the rain keep raining and the wind keep blowing? Can a man change the minds of men? Can you go where you've never been? Come ride the train for tomorrow. Will our children have the chance to pray? When tomorrow becomes today, there's no use running 'cause you can't hide. The track's too long and there's coal inside. Inside the train for tomorrow. We're waiting for that common freight. Each time that we anticipate the knock upon the door that means the future of our dream. Thank you. Floresta Encantada, primeiro com os Electric Prunes no disco de estreia em 1967, homónimo. Escutámos a faixa Train for Tomorrow desta banda psicadélica da zona de Los Angeles, mais precisamente de Hollywood. Entretanto, estivemos com uma proposta da Ana Farinha e fomos, viajamos para a África, Ana. Virámos para a Zâmbia com os Black Power do álbum The Peace, um álbum que acredito ser de mais ou menos de 1965, mas não há certeza. Uhum. Ouvimos o tema I've Got No Money. E de Black Power passamos para Black Sabbath. Incrível, a banda de Ozzy. Sim, foi a melhor ligação de sempre. A banda de Ozzy Osbourne em Torrey, Wyoming, que terminou esta semana. A ver, vamos ser de facto o último concerto. Tocaram em Birmingham e tem sido também muito, muito relatado esse último concerto de sempre de Black Sabbath. Porque não recuperar aqui o primeiro disco desta banda importante para o hard rock dos anos 70, mas mais que isso, importante para o desenvolvimento do heavy metal. Vamos ouvir Black Sabbath em 1970, álbum de estreia. Vamos escutar o tema The Warning. São os Black Sabbath na Floresta Encantada. Drove by. just said you love me, and I don't believe you can. 'Cause I saw you in a dream, and you were with another man. You look so cool and casual, and I try to look the same. But now I've got to love you. Tell me, who am I to blame? I was born without you, baby, but my feelings were a little bit too strong. Thank you.

Floresta Encantada, primeiro em 1970, no álbum homónimo de Black Sabbath. Escutámos um tema algo comprido, The Warning, cerca de 10 minutos de rock à Sabbath, a banda de Tony Iommi e de Ozzy Osbourne, que nesta semana terminou completamente a carreira, deu o último concerto em Birmingham. Vamos, claro, saber daqui a algum tempo se será mesmo o último concerto, mas tudo indica que sim. Entretanto, e depois dos Sabbath, seguiram-se os Open Mind, banda inglesa de Londres, banda associada muito ao movimento psicadélico londrino de finais dos anos 60. O grupo durou até 1973, terminou nesse ano, editou um par de singles e apenas um disco da Open Mind em 1969, onde fomos buscar a faixa Magic Potion. Este registro dos Open Mind tornou-se um álbum muito procurado por colecionadores de vinil. Entretanto, o álbum foi reeditado não só em vinil, mas também em CD, e todos nós podemos descobrir então esta banda obscura do psicadelismo britânico. Entretanto, estamos quase a chegar ao fim da Floresta Encantada desta semana, e para o final fica uma escolha da Ana. Ana, o que é que escolheste para fecharmos a Floresta desta semana? O nome obscuro da psicadelia e folk francesa, se bem que concebida por uma franco-portuguesa. Estou a falar de Catherine Ribeiro, nascida em Lyon em 41, portanto em plena Segunda Guerra Mundial, uma autora que teve uma infância bastante difícil, e isso consegue-se também perceber no desassossego das suas canções. Trouxe o tema M Debout, de 1971, na altura em que Catherine Ribeiro fazia o seu show, entre aspas, com os Alp. Muito bem, Catherine Ribeiro a fechar a Floresta Encantada desta semana. Ana, muito obrigado, até para a semana. Até para a semana, Tiago. Pitié des autres. femme debout qui de ses deux grandes mains soulève les pouvoirs. Aie pitié de nous. Oh, ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Qui crée l'âme d'un enfant sans tige de soutien. Pitié de lui. Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada.